plom, plom, não tem vela, não. Se vacilar, o bicho pega na favela. Ande sempre de campanha, não marque na mão dos homens. São Paulo tem a rota, Curitiba tem a Rony. Brinque, não tem choro, plom, plom, não tem vela, não. Se vacilar, o bicho pega na favela. Ande sempre de campanha, não marque na mão dos homens. São Paulo tem a rota, Curitiba tem a Rony. É fácil reconhecer, arrogante, cheio de pose. Pendurado na janela, empunhando uma calibre 12. Pra cima e pra baixo, andando o dia inteiro. Gastando combustível que é pago com nosso dinheiro. Olha de lado, mano, fique ligado e vem. Pagando pau com veraneio camuflado. Polícia de choque, escudo blindado. Não dê uma de lock, senão vira afinado. Soldados do governo a serviço da burguesia. O principal pesadelo na periferia. Medo e agonia, rotina constante. Tapa borrachada, eles forjam o flagrante. A polícia tá chegando, mano, esperto, sai andando. Quem conhece, não, não fica esperando. Os homens tão na cola, de carro galopando. Fuja da proteção, no país do desengano. Rony, Globo, Garra, TMA. Tático móvel armado, pronto pra te matar. É polícia de monte, proteção de menos. Eles são a fonte de muitos lamentos. Fato verídico, eita mandaré. Quatro mano tombaram na mão dos gambé. Cena forte provoca indignação. Na zona norte a morte vem sem dar qualquer explicação. Tudo muito bem feito, não deixaram pista. Mais uma testemunha ocular, o taxista que tava trabalhando na madrugada fria. Passou pelo local, presenciou a covardia. Os mano ajoelhado, sendo executado por três safado, três porcos fardados. Sequer tiveram chance de se defender. Só se escutou um baque, quatro tiros de BD. Então, clique, não tem choro, plom, plom, não tem vela, não. Se vacilar, o bicho pega na favela. Ande sempre de campanha, não marque na mão dos homens. São Paulo tem a rota, Curitiba tem a Rony. Clique, não tem choro, plom, plom, não tem vela, não. Se vacilar, o bicho pega na favela. Ande sempre de campanha, não marque na mão dos homens. São Paulo tem a rota, Curitiba tem a Rony. Lembranças dolorosas, não se esquece jamais. Foi lá na Zona Leste, Jardim Cláudia Pinhais. Voltando da balada, o mano e sua mina. Na rua só neblina, duas da matina. Incerteza e o medo lado a lado. Adrenalina mil, na hora do enquadro. É iniciado o pesadelo noturno. Pagando de S10, quatro ratos de coturno. A mina corre sem saber o que fazer. Se joga no terreno baldio pra se esconder. Não é cena de TV, aqui não tem dublê. Chorando de raiva, não acredita no que vê. O terror da madrugada, o holocausto do enquadro. Doce engatilhada, aí mão no capô do carro. O procedimento, mano, você já conhece. Quando a Rony sobe, a borracha desce. Hematoma é mato, chute no saco. Depois de espancada é arrastado pro buraco. Você ainda quer saber qual foi o resultado? Foi encontrado no lixão carbonizado. E a dúvida que fica, qual é a tendência? Se a própria polícia é quem propaga a violência. O mau exemplo vem de cima, mostrando a decadência. Chacinas mais chacinas, sem temer a consequência. Já virou rotina, é assim, eu tô ligado. Dessa vez só lá na zona sul, sítio cercado. Voltando da escola, mais um aliado. Na hora do enquadro foi soco pra todo lado. É, ele foi forte, escapou da morte. Então, resta saber se foi azar ou sorte. Vive desanimado, a situação é foda. Condenado a viver numa cadeira de roda. Injustiça, me diz. É fé e muita luta, por causa da imprudência de um gambé filha da puta. 24 anos de idade, e agora? Uma vida de sonhos e planos jogada fora. É, hoje em dia tá assim. Tá assim. Falta segurança pra você e pra mim. O tempo passa e o pesadelo não para. Em Curitiba, se der mancada, vai pra fala. Clique, não tem choro, plom, plom, não tem vela, não. Se vacilar, o bicho pega na favela. Onde sempre de campanha, não marque na mão dos homens. São Paulo tem a rota, Curitiba tem a Rony. Não tem choro, plom, plom, não tem vela, não. Se vacilar, o bicho pega na favela. Ande sempre de campanha, não marque na mão dos homens. São Paulo tem a rota Curitiba até a Rony. Se tá na zona oeste, maluco sai disparado, que os homens tão na cola de carro blindado. A Rony tá chegando, de fuzil na mão, varrendo uma favela igual ao furacão. E da geral dos porco, ninguém vai escapar. Culpado ou inocente, é melhor não esperar. O diabo vestiu farda, vai intimidar o povo. Noiado até umas horas, armado e perigoso. Pedindo reforço, descendo a viela, cercando a favela e se marcar já era. Chegando, enquadrando, é oitão e escopeta. Soldados do sistema, serviço do capeta. Exterminar a paz, sem dó e sem perdão. A morte não vem a cavalo, agora vem a camburão. É medo e repreensão, a perder de vista. O cerco se fechou, Zé, ó, Vila Conquista. Quentes enquadrados, presente o terror. Nem assim saem da paz do senhor. De 12 apontada, pronta pra atirar. A ordem já foi dada, é melhor se levantar. Estava ajoelhados na mais forte comunhão. Cruzou menos suspeito, algo estranho na mão. Um grito, estão armados, verdade ou ilusão? Calma e harmonia vira ódio, tensão. Três vezes alertados, na terceira é letal. Findado adiantado, cronômetro vital. Um dia adiante, foram encontrados mortos. E com a Bíblia do lado. E numa criba de bala, o ponteiro acelera. Mandaram a paz, mas esqueceram da guerra. É o terror aos quatro cantos e uma pergunta que consome: quem será pior, a Rota ou a Rony? Da periferia, sobrevivente eu sou mais um. Se vacilar na quebrada, não tem jeito, leva. Quando os homens chegam, começa o corre, corre. Fica esperto, sangue bom, porque senão morre. Fica esperto, sangue bom, porque senão.